Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. A testagem da população é uma medida de extrema importância para o combate à pandemia do novo coronavírus. Mas a testagem somente das pessoas com sintomas não revela o número real de pessoas infectadas pelo vírus, como explica a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE e integrante do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica, NUPIT, Michele Melgarejo da Rosa. Atualmente, a gente tem mais de 1 milhão e 900 casos da Covid-19 no Brasil, mais de 13 milhões no mundo todo, e isso é o que a gente tem. A gente tem um número de pessoas contaminadas pela Covid, mas a gente não tem um número real de pessoas que têm a doença, né, que estão infectadas pelo novo vírus. E isso é um problema, porque isso mascara, né, tanto os dados epidemiológicos, mascara medidas de saúde pública, mascara medidas de combate ao enfrentamento à pandemia, de compra de suplementos em saúde e até de flexibilização econômica e social, que é o que diverge opiniões públicas. Então, quanto mais a gente aumenta o quantitativo de testes, mais a gente tem o padrão real de como a doença se expande no mundo todo, né? E que não é a nossa realidade. O Brasil, como vários países do mundo, ele adotou um padrão de testar as pessoas sintomáticas, né? Entretanto, a gente já sabe, várias pesquisas mostram que a cada uma pessoa sintomática, a gente pode ter de 5 a 11 pessoas que são assintomáticas. Então, o real número, a real proporção da doença, a gente ainda não tem. A professora do Departamento de Bioquímica da UFPE e integrante do NUPIT, Michele Melgarejo, também destaca os efeitos positivos da testagem em massa da população, a exemplo de outros países que adotaram a medida. Comparando a Alemanha, a Coreia do Sul com o Brasil, pelo número de testes, pela evolução da doença, a gente vê que esses países que decidiram adotar uma testagem em massa, tanto de pacientes sintomáticos como assintomáticos, eles tiveram um controle a pequeno e grande prazo, bem superior da pandemia. Então, hoje eles já têm uma flexibilização econômica, eles já estão voltando à normalidade, né? Eles tiveram um combate muito superior, tanto que o número de mortes é muito inferior ao nosso. E aí a gente vê como a testagem populacional, além de dar um real feedback da pandemia no mundo todo, ela te garante uma epidemiologia da doença, um melhor estudo clínico dela e como cuidar, né? Partes seletivas, partes específicas do teu país. Você ouviu a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE e integrante do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica, NUPIT, Michele Melgarejo da Rosa. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.ufpe.br. Humberto Casimiro, para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.